city's lights. Stand the heroes waiting for your cries. So many times you did not bring this on yourself. When that moment finally comes, I'll be there to help. On that day when you need your brothers and sisters to care, I'll be right here. Citizen soldiers holding the life for the ones that we died from the dark of despair. Standing on guard for the ones that we sheltered. Starving for a meal to eat, when they simply need a place to make their beds. Right here underneath my wing, you can rest your head. On that day when you need your brothers and sisters to care, I'll be right here. Citizen soldiers holding the life for the ones that the dark of despair. Standing on guard for the ones that we shelter. We'll always be ready, because we will always be there. Sintoniza-te. Monta-te.

Angolan diamonds are some of the best diamonds in the world. 80% of Angola's diamonds are gem quality. These are the diamonds that everybody wants. Está sintonizado na maior rádio de expressão portuguesa na internet. Antena Web. Mais alegre do que era antes. Há algumas coisas que acontecem que és tu quem tem que resolver. Há

Portugal, de Les a Les. Todos os dias, de segunda a sexta, Narciso Gonçalves apresenta um programa único na Rádio Antena Web. São 2 horas diárias de música portuguesa, percorrendo o país latitude e longitudinalmente, não esquecendo os arquipélagos dos Açores e da Madeira. Portugal, de Les a Les, de segunda a sexta, às 8 da manhã, na Antena Web. Pelos caminhos de Portugal. Está cansado de procurar por música portuguesa? Deixe-se disso. Agora todos os domingos, às 13 horas até às 14, eu próprio, Leandro Amador, leva-te o Portugal musical. Aqui na sua antena web. Eu vou dançar para as Almeirinhas que tem no meu Portugal. Video killed the radio star. Um caso sério na radiofonia. Dá-me tu mano! E venha comigo! Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador. Los maniquís, enamorado de ti. ocasión. ¡Ah, qué corbata, qué pantalón! Vamos, quítate el cinturón. Y la tarde es de los dos. Si yo caí enamorado de la moda juvenil, de los precios y rebajas que yo vi, enamorado de ti. Si yo caí enamorado de la moda juvenil, de los chicos, de las chicas, de los maniquís, enamorado de ti. Sangre, mírale, copito. back. They move to the rhythm just the way they like. You hear the treble, you hear the bass. The R-A-Y, yeah, it's on the case. Feel the fire, feel the flame. Do your thing now, don't be ashamed. I have to go now, no offense. I hooked you up into the tribal dance. Trouble dance, trouble dance.